pra ver. O rosto ferido, dedos cortados, consequências do vício. Olhos vermelhos, poucos desconfiam. Viagem na mente atrasa o raciocínio. Fisionomia nenhuma, já aconteceu comigo. Te digo que é perigo, é suicídio. Viver sem Cristo, a chuva caiu, o sofrimento não termina. A Cláudia e o João continuam sozinhos. Eu sei, é prejuízo, ele travou, rachou, tá pensativo. Quer ser meu atraso, meu inimigo? Não considero o anticristo. Ficaram detidos, o rosto mostra tudo do começo, do fim, do início. É difícil, é lamentável, é esquisito. Parece que foi ontem, mas não está vivo. Morto, finado, consumido. A ignorância é o erro que se quebrou no espelho. O colchão velho e rasgado, ele continua sentado. A construção parou, a obra fracassou. A esperança pra quem padeceu sem Cristo terminou. A calçada tá quebrada, é, outro mano dando mancada. A violência te vicia, a natureza chora e grita. Onde queima incenso, extravia alegria. Tem uma pá botando pilha. No fim cada um prestará conta dos seus dias. Como foi, se estava crente ou frio. Não tem bandido, bate o desespero. Estão de luto, fita preta no braço esquerdo. Sem camisa, muito remorso, lembranças e medo. A pele manchada, cicatrizes, feridas feitas pelos dedos. A expressão é séria, não teve jeito. Bem-aventurados que morrem, esperam no cordeiro. Quem não espera, quem não esperou, beberá do vinho do fel. Não subiram pro céu. O inferno é amado como o fel. Como o fel. Quem quer sonhar, quem quer sobreviver, sem Jesus é aquilo vai perecer. Quem quer sonhar, quem quer sobreviver, o inferno é cabuloso, é só ranger. Quem quer sonhar, quem quer sobreviver, sem Jesus é aquilo vai perecer. Quem quer sonhar, quem quer sobreviver, o inferno é cabuloso, é só ranger. Quantos já foram embora, outros perderam a esperança. A escuridão o abraçou, cacos, lágrimas e dor. Somente o que restou, não se lembrou do Criador. Em si mesmo não acreditou, jamais experimentou a verdadeira essência, o amor. A anistia não encontrou, quem será que te condenou? A incredulidade do seu coração, ou as palavras que te trouxeram ilusão? Irmão, cacos e vidros pelo chão. O alcoolismo trouxe a desilusão, mais uma família destruída. Ó meu Senhor, eu te peço misericórdia sobre essas vidas cheia de feridas. Viver sem tempo pra Deus é desperdício, hipocrisia. As manchas negras na sua alma te impedem de ver a vida, não como ela é, e sim como Cristo quer que seja. Satanás quer expor sua cabeça em uma bandeja. Não sou nenhum revolucionário, nenhum revoltado. Sou aquele a quem Cristo confiou pregar o verdadeiro amor. Não me glorio no que sou. Meu passado, o sangue de Jesus apagou. Não confio na vaidade, tampouco na mediocridade. Eu sei, escutei, é verdade. Ilusão, alta voltagem. Eis Eclesiastes, agora é o pregador. Vem, Tati, reage. Oh, a vida é mesmo um desafio, Joe. Um estopim aceso, uma pá na maldade. Torce o seu tropeço. As marcas de uma vida sofrida, a flor da pele. A droga, a ambição, a ganância. Rei, a febre por status, fama ilusória. Passagem de ida sem volta, história sem glória. Meu Deus, e agora? Zé Povinho, abraço o erro. Os traidor, no mal vapor, age de isqueiro. O mar vermelho, oh. O desespero pra dar fuga do barraco, na cela suja da loucura, postura vulgar. Quem não quis brilhar naquela, tem maior respeito e declarar amor à favela. Só quem nunca erra, erra. Joga, tira, pega as pedras, tira, tira. Vive na alça, admira, malícia. Um vacilo, o abismo te arrebenta. Quem cai, entra, assim, de forma violenta. Tá na rocha, vencer as provas, não fraquejar. Viver na bênção, apesar dos pesar. Ser forte, por amor, não por hobby. O rap é forte, não ofusca através dos holofotes da fama. Consequência, grana, gana. O que tiver que ser, será. Não me engana, destino. O meu no desbaratino é esse. Os porcos pra puxar o tapete, um monte. Onde eu ande, tenho que tá ligeiro, é quente. Sempre tem uns e outros pra querer ser mais que a gente. O sonho, entregue o ouro e verás quem pão. Cifrão nem sempre é bom, cego os irmão. Quem quer sonhar, quem quer sobreviver, sem Jesus é aquilo vai perecer. Quem quer sonhar, quem quer sobreviver, o inferno é cabuloso, é só ranger. Quem quer sonhar, quem quer sobreviver,